É tempo de mudança. Esse é o tema de hoje. E quem duvida disso? Não dá, né? Porque nós vivenciamos uma era de grandes mudanças. O ano de 2020 vem nos convidar a essa ressignificação de tudo. Do trabalho, da escola, da humanidade como um todo, né? Quantas reflexões e quantas mudanças nós passamos esse ano. E nesse momento que a humanidade está, quanto tempo a espiritualidade vem nos preparando para essa nova era? Quantas mensagens, quantas psicografias, quantos espíritos nobres vieram e nos trouxeram alertas, nos trouxeram mensagens, nosso Chico Xavier e tantos, tantos outros que continuam ainda, né? E a humanidade, às vezes, ou finge não escutar, ou esquece do verdadeiro, do real sentido da vida. Desde Jesus Cristo, ele já nos convidou a essa vida eterna. E ainda assim, a gente acredita na matéria. A gente dá alimento para o ódio, para a vingança, para a mágoa. Então, chegou o tempo da mudança. Estamos em uma nova era. E não dá mais para negar. É hora de mudar também com ela. Essa geração que chegou nos últimos 10 anos, das nossas crianças, quem convive com elas pode sentir esse ensinamento. Elas já vêm com uma outra formatação. Elas já vêm com um outro senso espiritual. Então vamos aprender e vamos nos mudar. Já que esse convite já está sendo feito há tanto tempo e chegou o momento de vivenciar isso, né? Quem diria que nós ficaríamos, toda a humanidade, em casa, reclusos, voltando a nossa consciência conosco mesmo, primeiro, né? Olha que parar tudo, parar trabalho, escola, todas as atividades e ficar dentro de casa, que foi o convite, a intimação que nos fizeram, né? E ver como é que está lá dentro. Quem consegue ficar tranquilo em casa? Ou nas relações familiares, né? Então, esse tempo de transformação, de mudança, de uma nova era, fez a gente parar, voltar para o seu lar, para o seu reduto, repensar como está a relação conosco, com os nossos familiares, porque ficamos ali. Então, se a relação com o pai, a mãe, o marido, o filho, já não estava legal, era o momento de fazer o tema de casa. Ou a relação conosco mesmo, a ansiedade, ou a depressão, ou a, né? Se lá dentro já não estava legal mesmo, indo trabalhar, indo estudar, ou por aí, em casa ela se intensificou. Então, a humanidade foi convidada a melhorar, a ir para internamente, a ir para dentro das suas casas, seja consigo mesmo, com seus familiares, de novo, né? E melhorar tudo isso. Há quem diga, e muitos vão falar isso, que ainda tem muita coisa ruim e que isso trouxe muita negatividade. Nós tivemos índices de suicídio que aumentaram, infelizmente. Violências domésticas e N coisas ruins. Mas isso também é o sinal da nova era. Porque há muito contraste. O que está bom é bom, o que dá para melhorar, a gente vai ter que melhorar. E quando a gente encarna nesse corpo, é a nossa missão sermos melhores, uns com os outros, ajudando, né? Tendo essa. E o que não estava legal, aí fica mais evidente ainda. Aí vem para fora. Então, se aquela relação que era para ser curada, que era para ser perdoada, que era para ser ressignificada, se ela não tinha em alguma das partes, aí quebra de vez. E daí parece, se alguém focar somente nessa parte negativa, parece que daí não vai ter jeito mesmo, que a humanidade vai sucumbir, que o vírus vai matar todo mundo, que, né? Aí, se entrarmos nessa onda, aí sim parece que tudo vai declinar. Mas não, é a limpeza disso tudo, porque a humanidade não tem mais espaço para relações que não estão saudáveis. A humanidade e os espíritos, acima de tudo, acima de toda essa matéria, essa ilusão que a gente vive aqui, esse aprendizado que a gente está aqui, existem mestres em ascensão que estão prontos para socorrer e elevar todos os nossos sentimentos, todas as nossas mazelas. Então, nós conscientes, especialmente que estamos aqui hoje, né? Temos o Evangelho, que nos dedicamos num sábado à tarde a vir aqui e parar para refletir ou abastecer o espírito. Especialmente vocês, nós aqui, que tenhamos essa consciência dessa nova era e buscamos socorro, auxílio ou a visão da luz, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. Nós somos espíritos imortais. Se existe obsessor, se existe o lado negativo, existe também a luz e ela é mais forte. Vamos carregar essa consciência de que tudo isso aqui é efêmero, é passageiro, vai passar. Mas as nossas escolhas que fizermos agora em relação ao cuidado com o próximo, em relação ao perdão com o familiar, com o cuidado consigo mesmo, com, o que eu estou pensando? Será que eu estou tendo esses pensamentos depressivos ou de ansiedade? Será que eu não estou confiando na vida que é eterna? Eu vou parar, vou meditar, vou fazer um Pai Nosso. O Pai Nosso é tão poderoso. E vou acreditar que essa nova era chegou. E essa nova era requer muito mais uma voz ativa de boas escolhas, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de resgates, de curas. Nós estamos nessa era. Então, vamos embarcar nela. Quando teve, lá em março, a pandemia e tudo mais, vieram muitos vídeos e muitas explicações de, mesmo da espiritualidade, né? Várias pessoas, vários líderes de vários setores se manifestaram sobre o que era isso, o que está acontecendo. Os animais não pegam, né, a doença, então o meio ambiente se beneficiou. Será que era um castigo para a humanidade em função de todas as atitudes que o homem faz em relação à natureza, ao meio ambiente e aos animais, né? Eu pelo menos escutei de tudo, eu acho que todos nós, né? E num desses momentos eu abri o Evangelho aleatoriamente, sentei e acreditei que aqui viria uma palavra consoladora. Então veio a seguinte mensagem aleatória, né? Eu abri de forma, e eu acredito muito que tenha sido anjos nessa resposta. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta, que eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Essa frase me chamou muita atenção. Depois compartilhei com Mickey. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Não é esse o objetivo. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, porque a morte não existe, vos socorrais, e não mais a voz dos profetas ou dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais entre nós, ou aquela voz interna. Sabe aquela voz que não é de fora, é a voz de dentro? Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. Nós escolhemos essas provações que a gente passa hoje. A gente sabia, inclusive, dessa pandemia, quando a gente reencarnou. Nós escolhemos todas as provas, todos os familiares. Não é de graça, não é por acaso que a gente está aqui. A vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver. Então, meu coração sossegou. Tudo isso não é para aniquilar a raça humana. É para a gente aprender. A própria máscara, né? Me perdoem, eu tô aqui sem porque eu tô distante. Mas a própria máscara demonstra que eu tô me importando com o outro, né? Várias cenas onde um vizinho ajudava o outro, o idoso que não podia fazer as compras, tinha alguém que fazia as compras por ele. Várias notícias de várias ajudas. Então, ajudando-vos uns aos outros. E também aquela ajuda lá de cima, aquela prece sincera, aquela voz silenciosa. Eles estão aí, embora a gente não possa vê-los, embora a gente não tenha a voz pela audição desse ouvido material, ela pode ser escutada aqui dentro quando você sente aquela paz depois da prece. Com certeza é um anjo ou um familiar. A gente está agora nesse feriado de esse final de semana, né? Tem o Dia dos Finados. Até vou abrir e fechar um parênteses aqui. É um momento de agradecer e de fazer uma homenagem, uma prece aos nossos familiares que desencarnaram. Eles estão aí, com certeza. E como a gente vai se reportar a eles nesse momento, né? Que essa data nos convida. A gente vai chorar, claro, alguns vai ter um momento de saudade, mas que seja compartilhado aquele momento também de gratidão ou de uma saudade, como um amigo que você não vê há tempo. Mas não que ele não exista mais, que às vezes a morte tem essa coisa, né? A morte não existe, os espíritos continuam a zelar, especialmente os espíritos dos familiares. Imagina que uma mãe que deixou seus filhos aqui, ela com certeza vai estar abençoando seus filhos. Então, faça um convite a essa ajuda entre mortos e vivos aos nossos familiares que foram nesse dia 2 de novembro, né? Que a gente possa, assim, ter um encontro de alma naquela prece. Pode ser em casa, daqueles que não vão no cemitério, né? Pode ser na missa, que talvez a missa era o local onde os nossos familiares iam, né? E que essa ajuda seja de cá para lá, que a gente pode emanar coisas boas para os nossos que já se foram também. E que quando a gente precisa, a gente possa ter essa intercalação, essa ajuda mútua e ter certeza que essa nova era veio para nos iluminar, para ascender, para as nossas provas escolhidas para as nossas virtudes crescerem. Esse é o convite que eu faço. Amanhã também é dia 1º de novembro, começa um mês, então talvez também dê aí um start para a gente começar com bons pensamentos, começar o mês com novas atitudes, pedir ajuda, nos ajudar e acreditar que tudo isso vai passar, mas que a nova era vai ficar. Então, que o pensamento precisa transcender o sentimento, o perdão, o amor e tudo mais que há um bom tempo ele vem nos ensinar.